Esta será a história de um homem que nasceu de novo em Cristo Jesus. De um homem que se tornou um novo homem no momento em que creu no Senhor Jesus, aceitando-o como seu Salvador, deixando para sempre seus maus caminhos. Uma história real, verídica. Uma história que mostra-nos o quanto pode afundar-se no lamaçal do pecado e do crime um homem afastado de Deus, e a transformação maravilhosa que Cristo pode operar na vida desse mesmo homem. Meu nome é Narciso Lemos de Almeida. Eu sou o homem que nasceu de novo. Um novo homem em Cristo Jesus. Mas, para que compreendais a maravilhosa transformação que somente Cristo pôde operar em minha vida, vou contar-vos tudo desde o começo. Nasci a 2 de janeiro de 1885, na cidade do Recife, Pernambuco. Mais um homenzinho prudente. Nosso Senhor nos mandou mais um filho homem. É verdade, mulher. Agora temos 3 filhos homens. João, José e agora o Narciso. De menina só temos a Joaquina. Melhor, mulher. Com as meninas, a gente sempre se preocupa muito mais. Eu estava somente com 2 meses de idade quando meus pais deixaram o Recife e foram morar em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Meu pai, Prudente Lemos de Almeida, era um homem trabalhador e de coragem. Minha mãe, Jesuína Maria do Rosário, tinha fibra e dignidade. Capela de São Benedito era o sítio de nossa residência, hoje Biritiba, próximo da central do Brasil. Quando eu estava com 8 anos de idade... Jesus, o que aconteceu pro meu velho? Por que estão trazendo ele carregado? Prudente, prudente! O que é que te deu, meu velho? Picada de urutu, mulher. É na perna. Eu acho que vou morrer, Jesuína. Poxa, não vai não. Nosso Senhor não vai deixar tu morrer assim, meu velho. Não vai não. Mas, passados 6 meses, mesmo tendo amputado uma perna, meu pai veio a morrer depois de muitos sofrimentos, deixando-nos sem recursos, desamparados mesmo. O tempo continuou passando. Quando eu estava com 11 anos, já era tão rebelde que ninguém mais me suportava em casa, nem mesmo minha mãe. Havia um espanhol que dirigia uma turma que trabalhava na derrubada das matas, tirando dormentes para o leito da via férrea Santo Juquiá, então em início de construção. O espanhol foi falar com minha mãe. Se a senhora confiar em mim, levo o ninho para trabalhar comigo, dona Jesuína. Mas não quero lhe enganar, espanhol. Narciso é um menino terrível, genioso, rebelde, indisciplinado. Comigo ele irá modificar-se, dona Jesuína. Aprenderá a ser disciplinado e obediente. O trabalho hará de ele um homem. Está bem. Vou deixar que o senhor leve meu filho. Sei que é um homem de bem e que cuidará direito dele. Mas não venha depois me dizer que eu não lhe avisei sobre o gênio de Narciso. O espanhol era um homem rude e prepotente. Menino ainda, eu não podia corresponder à rudeza do trabalho, faltando-me forças para carregar sozinho um dormente. Que é isso? Por que estás parado, granuca? Eu não vou mais trabalhar aqui. Quê? Não aguento carregar sozinho um dormente. Ainda sou pequeno para isso. Pero para comer como um touro, não eres pequeno, não? Anda, pise esse dormiente e a trabalhar como os outros. Gran preguiçoso. Preguiçoso não, senhor. E não sou seu escravo também, tá ouvindo? Não, atrevido. E todavia me respondes. Então se estoura. Toma, e macete, outro. Isto é para que aprendas a respeitar-me. Entiendes? O espanhol dava expansão ao seu mau gênio, me insultando e me espancando. Meu ânimo infantil se revoltava, ruminando vingança contra o carrasco de meus primeiros anos de vida. Certo dia, depois de suportar umas varadas cortantes e dolorosas... Vagabundo! Cala atrevido! És para que aprendas! Isto tu lo mereces! Toma! Toma! Toma! Toma! Após o almoço, naquele mesmo dia, o espanhol, como de costume, fazia sua cesta tranquilamente à sombra das árvores no recesso da mata. Sentindo meu corpo todo dolorido da sua que havia levado, com o coração cheio de ódio, apanhei o machado do meu algoz e rapidamente lhe desferi uma pancada mortal na cabeça. Foi o meu primeiro crime. Em seguida, apavorado, tremendo, abandonei o lugar fatídico. E lá ficou o cadáver da minha primeira vítima para ser comido pelas onças bravias. Mais tarde, divulgou-se que não só ele, como eu também, havíamos sido devorados pelas feras. Já atormentado pelo remorso e pelo medo dos animais ferozes, eu me embrenhei a correr no recesso da mata. Tenho que ir para bem longe, senão vou me apanhar. Assassino! Assassino! Eu não queria fazer aquilo! Eu não queria! Mas fez! Você matou um homem! Assassino! Assassino! Eu não aguentava mais! Eu não podia aguentar mais! Destruiu uma vida! Você matou! Assassino! Assassino! Não! Eu não sou um assassino! Eu não sou! Não sou! Passava as noites frias, amarrado com a manta que havia tirado do espanhol, na galhada das árvores mais altas, evitando o perigo das onças cujos miados me deixavam apavorado. A mata tinha mil vozes dentro da noite, que o meu remorso tornava ainda mais impressionantes. Durante o dia, peregrinava sem destino à caça de fruta silvestre para minha alimentação. Depois de muitos dias perdido dentro da mata, eu fui sair num lugar denominado Cebolas. Uma outra turma de homens trabalhava na preparação do leito da mesma estrada de ferro. Quando surgi diante deles, no acampamento, maltrapilho, sujo, faminto, pedindo trabalho... Não preciso se rir, não. Tô falando sério. Tô procurando emprego. Preciso trabalhar. Eu preciso comer também. Andei perdido na mata. Estou morto de fome. Comecei como carregador de água. E logo depois eu fui promovido a ajudante de cozinha. Um dia, porém, o cozinheiro insultou-me. E arrancando do braseiro um tição, eu lhe dei tão forte pancada na cabeça que o prostrei por terra. E fugi em seguida. Até hoje ignoro se cheguei a matar ele ou não. Na fuga, consegui chegar em São Vicente. Então, se não conhecendo a cidade... Ei, que há com você, rapazinho? Por que está chorando? Eu venho de longe. Não conheço essa cidade. Eu não conheço ninguém. E sua família? Os seus pais? Não tenho família. Ninguém. Sou órfão. Mas preciso arrumar um emprego para viver. Vamos lá para a minha casa. Eu vou arranjar-lhe um emprego. O meu benfeitor era o delegado Antão de Moura. Acolheu-me em sua casa e me arrumou um emprego de capinador de ruas, a 2 cruzeiros por dia a seco. Após 3 meses neste serviço, eu fiz amizade com um rapaz de nome Miguel, filho do carcereiro Marculino, a quem me associei para promover briga e desordem na cidade. E tantas fizemos que fomos levados preso para a escola de aprendizes de marinheiro na Ponta da Praia. E naquela escola, adestrei-me na capoeira, na rasteira traiçoeira, no jogo de navalha, no arremesso do punhar e em toda a acrobacia de agressão e defesa pessoal. Um dia, saí com 8 colegas para um passeio pela cidade. Depois de promover um tumulto num botequim, para não pagar uma conta... Com o auxílio de 2 marinheiros, eu fugi num navio do Lloyd brasileiro, o Itajubá, para o Recife, minha terra natal. Na capital pernambucana, eu levei uma vida condenável de vadiagem, explorando o próximo e ludibriando os incautos. Naquele tempo, o grande cangaceiro Antônio Silvino era o assunto do dia em toda parte. Suas proezas de cangaceiro enchiam o Nordeste de terror. Eu fui me deixando entusiasmar por tudo quanto via sobre o cangaceiro e seu bando. Disseram que depois de tudo, o bando ainda foi tirar o padre da cama e obrigaram a rezar a missa aquela hora da noite mesmo, pelos defuntos da casa. Mas tem uma coisa, sabe? Antônio Silvino só tá com a gente graúda. Gente ruim, gente humilde, ele a respeita e até ajuda. Gosta dos valentes e detesta os covardes. Querem saber de uma coisa? Esse Antônio Silvino é homem de verdade. E eu vou entrar pro bando dele, não sabe? O que é que estão se rindo aí? Duvido do que eu tô dizendo? Pois eu vou lhes mostrar que sou muito homem pra cumprir com o que digo. Não vai fazer besteira, rapaz. Essa é a vida que eu quero viver. Esse é o meu sonho dourado. Fazer parte do bando de Antônio Silvino. Mas tu é um menino ainda. Cria juízo, rapaz. Menino é o teu filho. Eu sou um homem. Eu já completei 18 anos. E podem tomar nota do que eu tô dizendo. Eu vou ser cangaceiro e do bando de Antônio Silvino. Parti do Recife em demanda do lugarejo denominado Sapé, ao encontro do famoso Antônio Silvino. Embrenhei-me nas matas, seguindo o roteiro que me levaria ao esconderijo do bando. E então... O que é que está acontecendo aqui? Que barulheira é essa? Apanhamos esse cabra nos arredor, como quem estava espionando nosso esconderijo, chefe. Resolvemos trazer ele até aqui. Isso é verdade. Espionando eu não estava, não. Eu estava vindo pra cá, sim. Tu tem topete, moleque. Estava vindo pra cá por quê e pra quê? Porque eu queria lhe encontrar. E mais eu sou o bando também. Deixa a gente acabar com esse fedelho, chefe. É mandado de alguém pra nos atrasar. Ninguém me mandou aqui, não. E fedelho é o seu avô, fique sabendo disso. Tu vai engolir a língua agora mesmo, menino. Deixa o moço, cocado. Eu quero conversar com ele, não sabe? Após, sim. Tu tem cara de menino ainda, sabe, não? Cara não quer dizer nada, não, chefe. O que é que tu quer, afinal? Ser um dos seus homens. Entrar pro seu bando. É por isso que eu tô aqui. E tu pensa mesmo que eu vou acreditar na tua conversa? Eu vou te sangrar agora mesmo, sabe? Eu te disse, alguém vai morrer, porque este revólver não é de brinquedo, não. Deixa a gente acabar com ele, chefe. Antes que ponha a mão em mim, eu levo 2 ou 3 comigo pra terra dos pés juntos, não sabe? E tu será o primeiro, cocada. Eu tô aqui e tô pra tu. Basta! Basta! Tu serve pra ser um dos nossos. E meu companheiro também, não sabe? Tu tá admitido, rapaz. Admitido no bando. Embora sendo caçula por ser destemido e ousado, granjei a confiança do chefe e o respeito dos companheiros dentro de pouco tempo. Mais tarde, fui promovido a auxiliar de comando e depois a substituto do chefe quando necessário. Tive a minha primeira prova de fogo com a polícia num tiroteio perto de Bodocó. Baianinho tornou-se a minha alcunha. Os próprios políticos locais avisavam a gente com antecedência dos ataques dos policiais, pois o cangaço tinha o bafejo oficial dessa gente. O tiroteio durou 4 horas. O meu segundo encontro com as forças armadas foi no lugar denominado Sapé, no sertão de Pernambuco. Nós fomos avisados de que o ataque seria às 3 horas da tarde. Então, nos entrincheiramos num terreno apropriado e ainda protegido por sacos de areia. Quase 4 horas. E os cabras da polícia não aparecem. Alguma coisa está errada nessa informação. Mas daqui não arredaremos pé, não. Para dizer a verdade, eu tô com uma fome danada. Eu também, não sabe? Estava entrecheirado aqui há muitas horas sem comer nada. Olha, eu acho que com cuidado a gente pode sair das trincheiras para ir colher umas frutas do mato, para enganar os nossos estômagos, não é? O chefe consente nisso. Se estão com tanta fome assim, não vou impedir, não. Mas, para dizer a verdade, acho muito arriscado sair das trincheiras agora. Mas a fome era maior do que o medo de sermos apanhados à traição. Deixando as trincheiras, alguns de nós corremos para o mato para apanhar fruta silvestre. E então se aconteceu. Inesperadamente a gente foi atacado em campo raso. Desse encontro com a polícia, eu saí seriamente ferido, atingido por uma rajada de metralhadora na coxa esquerda. Tratado pelos próprios companheiros, eu me recuperei. Porém, a feia cicatriz até hoje carrego comigo. E assim, por muito tempo, continuei essa vida de crimes no bando de Antônio Silvino. É, muitas lembranças daqueles tempos permanecem em minha memória. Mesmo porque muitos fatos acontecidos no passado influíram a dispor no presente. E vou citar um desses fatos agora. Certa vez, o bando, em demanda do esconderijo, o que foi, chefe? Por que a gente parou aqui? Aquele caminhão que vai indo à nossa frente, que passou por nós há pouco. Ah. O danado vai levando uma carga de vinho estrangeiro. Vamos partir na preta, que tem um colégio mais distante. Ô, chefe! E por que a gente não pode beber aquele vinho, hein, pessoal? Ah? Grande ideia, Baianinho. Ah, pois. É só o chefe consentir agora, pois. Pois vamos lá, companheiro. Vamos brecar aquele caminhão e ficar com o vinho pra nós. Ah? E levaremos o caminhão pro nosso esconderijo. Em frente, pessoal! Vamos lá, vamos lá! Aqueles homens são cangaceiros e estão se aproximando. É o bando de Antônio Silvino. São muitos e estão amarrados até os dentes. Oh, meu Deus, eu estou perdido! Vamos pegar ele agora, gente! Vamos lá, vamos lá! Aí, ó, cabra da peste. Deixa essa direção e salta pra estrada, Ana. Sim, sim, mas não me mate, pelo amor de Deus. Nós só vamos cortar a tua língua pra tu não ir atraiçoar a gente, não. É só isso. Mas eu não vou atraiçoar ninguém, não. Eu não vou dizer nada a ninguém, não sabe? Não me mate, pelo amor de Deus. Esse vinho aí eu ia levando pros padres. Não é meu, não. Nós sabemos. Mas agora ele vai ficar pra nós e o caminhão também. E tu, cabra da peste, se dê por feliz da gente abandonar vivo aqui no meio da estrada, não sabe? Esse episódio aconteceu quando, a caminho do nosso esconderijo, a gente passava pela fazenda Zumbi, cujo administrador era João Caboclo da Silva. Um belo dia, em nosso esconderijo, saboreávamos em meio à grande alegria o excelente vinho roubado. Quando então... Estamos sendo atacados, gente! Vou até o mato! Vamos nos enfiar e revidar o ataque! Sim! Vamos contra atacar, companheiro! Depois iremos saber quem é que nos denunciou! Companheiro! Afinal, conseguimos saber quem foi que nos denunciou à polícia. Não foi o chofé do caminhão, não. Foi exatamente João Caboclo da Silva, o administrador da fazenda Zumbi. Sim, companheiro. Esse homem já assinou a sua sentença de morte, não sabem? Ele vai morrer, pois não? E vamos traçar já os nossos planos para entrarmos na fazenda Zumbi e matar aquele danado que nos denunciou. Vamos lá! Solenemente, todo o bando jurou que João Caboclo morreria. E o encarregado de matar ele fui eu. E assim eu fiz. Matei o homem friamente, sem a menor piedade. Muita gente pergunta por que um homem se faz cangaceiro. Antônio Silvino falava pouco de si mesmo e das razões que o conduziram ao cangaço. Tudo começou quando um fazendeiro rico, protegido pela polícia local, assassinou meu pai. A minha mãe me fez crescer jurando que vingaria a morte de meu pai. Eu estava com 19 anos quando procurei o delegado para pedir justiça para o crime de que meu pai havia sido vítima. Em lugar de ser atendido, fui maltratado e preso. Quando ganhei a liberdade, jurei fazer justiça com as minhas próprias mãos e fiz mesmo, matando o danado que matara meu pai e toda a sua família. Desde então passei a viver perseguido pela polícia. E continuei matando para me defender e assaltando para viver. Destino meu. Tinha de ser assim mesmo. Depois de ferido no encontro do bando com a polícia, no Morro das Onças, eu tive de ficar afastado e em tratamento. Resolvi então fazer uma visita para a família. Não vi a minha mãe e meus irmãos desde a idade dos 11 anos. Conseguindo localizar a minha família, eu me aproximei da casa do sítio. Minha mãe, com 80 anos, não me reconheceu. Você, moço. Eu sou um viajante cansado e tô com fome. Pois se é de paz, vai entrando. Joaquina, minha filha, faz um cafezinho pro moço caminheiro, filha. Está bem, mãe. Tá vindo de longe, seu moço. Nunca vimos o senhor para estes lados. É, venho sim, eu venho de muito longe. Não me podiam dar aí pousada também, não? Vai desculpar, mas não damos pousada a estranho, moço. Isso não é possível, porque estamos sozinhas nesta casa. Pois por bem ou por mal, a senhora vai me dar a pousada. Oxe, que foi que o senhor diz? Espere um pouco, eu já lhe vou dar pouso. Ô, Joaquina, minha filha! O que é que ela foi fazer? Apanhar uma arma para me expulsar daqui? É esse o moço, José. Eu sou irmão desta moça e esta senhora nossa mãe. E o senhor quem é o que deseja, afinal? Uma pousada, simplesmente. Aqui não é hotel. E não ri porque eu estou falando sério. Então, tu não me conhece, José? Nem quero conhecer. Pois eu lhe conheço. Se o seu nome, posso lhe garantir que nós usamos o mesmo sobrenome. está dizendo agora? Eu sou Narciso Lemos de Almeida. O seu irmão que saiu de casa aos 11 anos de idade para trabalhar com aquele espanhol e que nunca mais foi visto por vocês. Meu filho, tu é o meu Narciso. Ah, pois, mãe. O meu filho que eu já julgava perdido para sempre, morto até. Oh, mãe. Meu filho. Santo Deus. Mano, mal podemos acreditar. Depois de tanto tempo, por onde tu andou, mano? Por onde? A emoção dominou a gente. Eu fiquei em casa 5 meses para fazer o casamento de minha irmã, que estava noiva. Nesse ínterim, o bando de Antônio Silvino já havia sido desbaratado, sendo ele preso. Eu havia tentado reorganizar e chefiar o bando, mas após a morte de Cocada, o meu fiel ajudante e amigo, desisti do cangaço, fugindo do Recife para escapar às perseguições e emboscada. Após o casamento de minha irmã, segui então para Santos, onde organizei um bando de desordeiros, cometendo atrocidades sem nome. Lá, eu ganhei o apelido de Camisa Preta. É, foi uma vida de crime sem conta. E por isso mesmo eu fui preso 72 vezes. Sempre, porém, com nomes supostos, pois eu não tinha documentos de identidade. Eu estava totalmente afastado de Deus. A consciência estava morta dentro de mim. Em Cubatão, fui informado de que uma certa moça gostava de mim. Gosto de você, Narciso. Mas está claro que meu pai prefere me ver morta do que casada com você. Ah, pois, eu já sei. Já falei com seu pai. E ele só faltou me expulsar a tiro de sua casa. Não há futuro para nós. Não há. Ah, sim. Ah, nós podemos fugir. E depois seu pai terá mesmo de concordar com o nosso casamento. Fugirmos? Acabei convencendo-o. Então, se ficamos morando no mesmo lugar, numa casa bem de fronte de seu pai, que a procurava desesperadamente. Ao descobrir nosso endereço, o pai da Arzida decidiu que nós deveríamos morrer. E para isso, então, se contratou um capanga, o cunhado Montrongo. Melhor fugirmos daqui para bem longe, Narciso. Pago por meu pai, esse homem acabará entrando aqui, matando-nos mesmo. Não, não tenha medo, não. Não tenha medo. Eu estarei aqui esperando. E ele vai levar a pior. Nem tenha dúvida disso. Não quero que mate ninguém mais, Narciso. Não quero. Mas foi o que aconteceu. Invadindo a nossa casa, armado de um punhal, para me matar, Montrongo levou a pior. E depois de uma luta renhida, ele foi morto por mim. Da luta, eu saí com o dedo mínimo decepado e com o anular da mão direita aleijado. Preso, fui levado para a Santa Casa de Santos. A moça foi levada a prestar declaração, coisa que a fez se sentir tão infeliz e tão humilhada que, num gesto translocado, ela se atirou do arco da ponte de São Vicente, morrendo afogada. O seu cadáver, retirado alguns dias depois da água bastante mutilado pelos peixes, só foi identificado por ter em seu braço esquerdo tatuado o meu nome. Assim como até hoje eu tenho dela no meu. Ah, eu senti demais. Gostava dela. E desejava muito casar com ela. 3 advogados, constituídos por um fazendeiro, meu benfeitor e amigo, conseguiram a minha liberdade alegando legítima defesa. E eu comecei a rolar mais e mais na vida, bebendo e cometendo loucuras. Um dia, vagava pelas ruas da cidade de Santos. Espera aí. Eu estou lhe conhecendo. Tu é o baianinho, não é? E tu... Tu é... Sim. Ah, pois, eu tô começando a me lembrar agora. Tu é o Ferreira, cangaceiro do bando de Horácio de Mato, lá do estado da Bahia. Aquele Ferreira morreu. Hoje eu sou um novo homem. Novo homem? Velho de cabelo branco? Ah, pois. Sou um homem regenerado, um crente evangélico. Ué, crente evangélico? O que é isso? Eu sou protestante. Eu sou católico apostólico romano, pois. E vamos acabar com essa conversa boba? Olha aqui, vamos tomar uma pinga. Um crente não bebe bebida alcoólica, não. Ah, por isso mesmo eu não quero ser protestante, não. Eu quero ter liberdade de consciência, fazer o que eu quero. Eu sou um homem livre. Tu não é um homem livre, não. Pois Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Livre sou eu. Também posso beber e fazer tudo mais que Deus não aprova, e não o faço porque não quero. Porque agora sei que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e em Cristo nós somos o templo do Espírito Santo, e não devemos, portanto, contaminar a habitação do Espírito Santo com bebidas alcoólicas e vícios degradantes. Detesto pregadores de santidade. Detesto sermão. Escravo do pecado, você vai ver. Eu vou te matar, seu infeliz. Vou te matar. Eu te convido para um passeio pela praia. Em um trecho distante e deserto, tendo somente o mar por testemunha, eu te mando para o céu em três tempos. Tenho meu revólver comigo. Ah, ninguém vai ouvir estampido, não. Olha, para tu ter uma noção do que seja uma reunião de crentes, eu vou te levar à casa de um amigo. Vamos lá. Tu vai assistir a um culto evangélico. Voltei daquele encontro com o Ferreira e daquele culto bastante impressionado, me sentindo estranhamente agitado, transformado. Então se eu arrazoava comigo mesmo: se estes homens praticam o que estão dizendo, eles estão certo. Ah, pois, estão certo e o errado sou eu. Deram-me um Novo Testamento e eu fiquei desejoso de saber ler para conhecer as palavras daquele livro, cujas palavras desarmaram meu coração do plano de matar um homem de Deus. O sermão fora sobre o capítulo 24 de São Mateus. É, não consegui esquecer a mensagem, e nem tampouco as letras tão lindas dos hinos que ouvira. Mas, ainda assim, voltando ao Guarujá, eu matei o marido de uma certa mulher por ter zombado de mim ou me ouvi dizer que havia assistido a um culto evangélico. Não houve testemunhas do crime além da mulher. Fugi para a Vargem Grande e umiciei-me no sítio de um amigo. Mas a consciência não me deixava tranquilo. Você matou de novo. Você pecou. É que aquele homem me fez perder a cabeça. Eu não queria chegar tanto, eu não queria. Mas chegou. Tornou a matar. Tornou a pecar contra Deus. Agora você já ouviu a palavra, Narciso. Mas eu não queria. Agora você já sabe que tem pecado e continua pecando contra Deus. Não poderá continuar fugindo sempre. Sim. Não poderá. Não poderá fugir. Eu preciso voltar para a cidade. Aconteça o que acontecer. Sim, aconteça o que aconteceu, eu tenho que voltar. Eu quero ouvir mais uma vez a pregação do Evangelho. Então, se eu voltei. A viúva me propôs viver ao seu lado em troca do seu silêncio. Havia mentido à polícia descrevendo um assaltante desconhecido como assassino de seu marido. O meu amigo, em Vargem Grande, me prometia auxílio financeiro para uma fuga do país, até se necessário fosse. Mas, já transformado pelo poder maravilhoso de Jesus, encontrei força para seguir o novo caminho que estava à minha frente agora. Entreguei-me à justiça, confessando o meu crime. Condenado a 10 anos, cumpri apenas 5, sendo solto condicionalmente por comportamento exemplar. Desde então, busquei mais e mais a Deus, com um coração contrito e sinceramente arrependido de meus erros passados. E as bênçãos choveram em minha vida. Em tudo e por tudo, eu senti a Deus agindo em meu benefício. Isto aqui é uma companhia de estrada de ferro. Não é uma igreja, entende, seu Narciso? Eu acho melhor parar com esse negócio e andar pregando o seu evangelho aqui. E muito menos em trabalho. O evangelho de Cristo, senhor. E ele é para ser anunciado ao mundo inteiro. Não me responda. Ou está querendo ir para a rua? Quando o senhor veio transferido para cá, eu já estava sabendo com quem iria lidar. Mas comigo não tem molezas, entendeu? Eu não quero pregações religiosas aqui. Oh, Pai Santo, me ajuda. Me livra de ficar irado contra este homem. Eu preciso muito da vossa ajuda para encontrar uma solução para o meu problema. Eu não posso continuar servindo ao mundo e a vós. Não posso. Narciso, o que foi? O que é isso, homem? Está chorando? Não, não. É claro que eu não estou, não. Broncas do chefe de novo. É, foi. Ele me surpreendeu pregando o evangelho a uns passageiros de novo. Então, se ele ficou por conta, disse que isto aqui não é igreja. É, vai mal. Ele implicou com você. Também pudera. É um homem sem moral, sem religião, sem Deus. É, eu não vou poder continuar trabalhando aqui na companhia. Eu não... Meu Deus! O que foi? Está se sentindo mal, Narciso? Os meus olhos... Tudo escureceu de repente. O que está dizendo? Que eu não estou vendo mais. João, eu estou cego. Eu estou completamente cego, João. Isto aconteceu em 1934. Examinado por uma junta médica, fui declarado cego para o resto da minha vida. Fui aposentado por invalidez em 1935. No dia 29 de maio de 1938, ao receber o documento da minha aposentadoria... Finalmente, hein, Narciso? Sempre saiu a sua aposentadoria. Pelo menos agora você e sua família continuarão amparados, não é? Meu Deus! O que há agora, Narciso? Eu vejo, João. Eu tô vendo novamente. Não é possível... Foi uma dolorosa experiência esses 4 anos de cegueira, João. Mas agora estou compreendendo. Estou compreendendo, sim. Isto foi um milagre de Deus me libertando com uma aposentadoria para pregar o evangelho livremente, João. Foi um milagre de Deus. Não entendo por que você recebeu essa comunicação da chefia da Estrada de Ferro para submeter-se a um exame presidido por uma junta médica. É simples de explicar, amigo João. É muito simples. É que me denunciaram a companhia como em condições de voltar ao serviço ativo por me saberem enxergando novamente. E principalmente porque ando em plena atividade no meu trabalho de divulgar a palavra do Senhor... Vendendo bíblias. É. Deve ser por isso mesmo. Por pura inveja e maldade. E você irá submeter-se a esses exames? Eu vou, sim, João. Eu vou. Depois a minha esposa está contente na esperança de me ver readmitido no serviço ativo da companhia, né? Ultimamente ela anda temendo que me prendam novamente por teimar em continuar pregando o evangelho. Mas você está de ótima saúde, realmente. Mas o que é lógico que a junta médica, depois de examiná-lo, confirmará isso, Narciso. Eu estou nas mãos de Deus, meu bom amigo João. Venha, venha. Eu o ajudo a deixar o hospital e voltar para casa, Narciso. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu mal consigo me manter de pé e mover as pernas. Mas é tudo tão estranho. Ainda ontem você estava com uma saúde perfeita. Eu não posso compreender, Narciso. E nem eu mesmo, meu amigo, nem eu não. O caso é que eu acordei esta manhã cheio de dores, quase sem poder me mover. E ainda estou assim. Eu estou muito mal. João, eu não sei se vou conseguir chegar vivo em casa. Me ajuda, por favor. Sim, sim. Apoie-se em meu braço. Assim. Agora vamos descer essas escadas e estaremos na rua. Sim, mas... Oh, Deus... Deus, dai-me forças. Isso é mesmo impressionante. Ouvi dizer que os 12 médicos especialistas que o examinaram vão encaminhar à Estrada de Ferro Paulista um atestado autorizando a sua aposentadoria definitiva. O meu caso é grave, João. É muito grave. Eu estou perdido. Estou perdido. Coragem, Narciso. São os últimos degraus e estaremos na rua. Eu chamarei um táxi e o levarei para sua casa. Mais um. O último. Isso. Pronto. Estamos na rua final. Venha. Continue apoiando-se em meu braço. Sem pressa, Narciso. Mas eu não estou sentindo mais nada, João. Quê? Eu não sinto mais dor alguma. Sim. João! João, eu já posso endireitar o corpo. Eu já posso mover bem as minhas pernas. João! Eu posso andar normalmente, João. João, eu tô curado. Eu tô curado, João. Deus acaba de restituir minha vida novamente, João. Deus acaba de restituir minha vida novamente, João. Glória a Deus. Continuei meu trabalho de colportagem que havia sido começado sem nenhum auxílio humano, sem recursos próprios, unicamente pela fé. Até agora nada me faltou do que foi necessário para este meu trabalho. Hoje, sou colportor oficial com grandes créditos nas casas bíblicas e nas editoras evangélicas. Continuei firme e leal ao Senhor, novo homem em Cristo Jesus, obtendo bênçãos e crescendo na fé, a despeito de perseguido, invejado, caluniado e com o risco da própria vida até muitas vezes. A senhora vai adquirir algumas Bíblias, dona? Por enquanto, estou só olhando estes livros. O senhor é do norte? Eu sou, sim. Eu também. Mas vim ao Rio para assistir à Convenção Batista Brasileira. Gostei muito de ouvir o pastor Herodes Queiroz falar. Gostei principalmente do que ele contou sobre o sertanejo humilde, que foi funcionário da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, e que cercou o presidente Getúlio Vargas para reclamar-lhe certos direitos de aposentadoria, conseguindo, por fim, não só ser atendido em seus justos reclamos, como também pregar o evangelho ao senhor presidente da República e como também ao senhor ministro do Trabalho. É um caso verídico, dona. O tal sertanejo havia sido mesmo um cangaceiro no passado. Mas, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou o caminho da salvação. De que lugar do norte é o senhor? Eu sou do Recife, sim, senhora. Eu sou da fazenda do Zumbi, perto do Recife. Da fazenda do Zumbi? O senhor conhece a fazenda do Zumbi? Sim. Eu conhecia a fazenda do Zumbi. Meu pai foi assassinado há muitos anos. Hã? Na fazenda Zumbi pelo bando de Antônio Servino. Como se chamava seu pai? João Caboclo da Silva. Meu Deus! Ele estava se banhando no rio quando atiraram nele friamente, impiedosamente. Oh, senhor! Eu estou chorando pela morte de meu pai. Mas o senhor, por que está chorando? Eu choro porque infelizmente sou eu o matador de seu pai. Oh, não! Oh, não! Perdoe-me, irmã. Eu ainda andava perdido. Eu não havia encontrado a Cristo. Eu fiz na minha incredulidade, irmã. Perdoe-me em nome de Deus. Oh, meu Deus! Como negar-lhe o perdão? Se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, moço. Está perdoado, meu irmão. Muitas coisas mais eu poderia lhes contar a respeito das bênçãos que recebi e das experiências por que passei depois que eu me tornei um novo homem em Cristo Jesus. Quero finalizar, porém, dizendo-lhes que, assim como Cristo me transformou em um novo homem, poderá transformar também você, meu amigo, que está me ouvindo neste momento. Busque ao Senhor. Como Nicodemos, como eu, procure ter seu encontro com Jesus. E então você será também um novo homem. Porque esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.